08, toque o RMT ao 50, curva esquerda, perna do vento, reporte para girar base. Curva esquerda, perna do vento, apontará para girar base, Olimpo 08. Autorizado Guarulhos, nível 360, escola Piscino 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Fisulo no 0, Taubaté, controle Salvador, Apera, 1208, aciona 5167, transponder. Salvador, 3858 da Terra. Possível descida para 2500 pés, último Salvador 10 na placa, e o final é nave da 10, só estabilizado na final do procedimento, 3858. 2500 pés, 1014. Câmara estabilizada, final da RNAV da 10. 3858 da Terra. 508, estou com a RMTO 56, curva esquerda, ingresso de 090 no 1500 pés. Informo que provavelmente irá fazer um 360 pela direita devido a um tráfego na final da 10. O Olympus solicita então, se possível, coordenar com a PP um procedimento para treinamento. Pode ser o NTP Zulu. Sim, então inicialmente mantém essa proa e aguarde transferência. Tá, mas tá mantendo a reta de decolagem, aguardando transferência o Olympus 08. Qual o procedimento que o senhor quer fazer? NTP Zulu. Frequência da torre, 3858. 3858, a torre 1895. Obrigado. Torre Salvador, TAM 3858, estabilizado, longa final. TAM 3858, boa noite. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus, 089. Livre, pouso na 10, 3858. 1-4, aguardando a preparação para o NTP Zulu da pistola 0, o Olympus 08, está mantendo a reta. Olympus 08, está tornando agora 5 milhas leste de Salvador, em seguida está aproximando o NTP Zulu, curva esquerda para o 310, será como limite a radial 360 de Salvador. Da proa 310 limitada pela 360 de Salvador, Olympus 08. Esquerda pro 280, limite agora magnética 130 de Simbra. 80 pela esquerda, limitada pela 130 de Simbra. Olympus 08. Solo 2200, libere à direita. Controle de solo Salvador 1219. Libera virar à direita no 219-3858. Autorizado, se aprontasse. Prossegue Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, posição 0238, depois. Esquerda 240, limite magnética 101 de Sintra, deixa para 2.000 pés e aguarde o vetor final. Esquerda 240, limitada pela 101 de Sintra, livrando 3.000 para 2.000, o Olimpo 08, aguarde o vetor final. Ativa o time, tem Salvador 104. Para final do NDB Zulu, curva à esquerda 150, chama estabilizado. Esquerda 150, a porta estabilizada. Completa e chama 2 para 5, obrigado, boa noite. Segue para 3043, autorizado táxi 71, táxi Índia, ponte 0 no 0, torre 11895, ajuste no 0 no 4. Olimpo 0800, atualizado toque arremetida, vento 100 graus 089. Limpo toque arremetida para o Olimpo 08. Salvador, boa noite, 2795 da Azul, nível 180, vai passar ponte para bom. 795 passou o ponte. Contato no radar, mantém 180, chame para a descida. Vou direto bom para chegar de bom. Direto bom vai chamar no grau 27. O 2043 ali, mantém pintou no 0. Ali, mantém pintou no 0, 08, seu pai remeteu ao 09, curva esquerda, ingresso perna do vento, reporte para girar base. Curva esquerda, perna do vento, 1.500 pés, reportará para girar base, Olympus 08. O 2043, autorizado decolagem pista 10, vento 110 graus, 7 nós. Pernas do vento, através norte da torre, Olympus 08. Olympus 08, autorizado de girar base, reporte final. Vai girar base e reportar na final, controle checado, Olympus 08. Voo 2043, decola 110, controle no 208, bom voo. 208, voo 2043, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, voo 2046, 1400 pés, 900 da El. 043, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Acione com reposição normal conforme autorizado. Acionado 5167 na saída da EL. Até o 360. Viu? Contato radar, subindo ao 360 após 2.000 pés, Voleda, Gol 2043. Ok, após 2.000 pés, Voleda, Gol 2043. Está liberado para sinal com o trem embaixo, checado, toca remédio 108. Olímpio 08, trajeto, toca remetida, vento 110 graus, 089. Livre, toca remetida na pistola 0, Olímpio 08. Olímpio 08, eu vou remeter ao Zuno 4, curva esquerda, reporte para girar base. Voando à esquerda, 1500, perna do vento, apontará para girar base, Olímpio 08. A minha identificação, desse mantém o 050, chegada a Mário. 2050 na Mário, ou 2010, 2043, chamei o centro de... Estou treinando aí, 5 decimal 1. 251, qual sinal primário para o gol 2043? 28 decimal 3, 5. 223, 251, obrigado, boa noite, gol 2043. Grand Nation Go on I'm 73, 32 Galeão, flight level 360, runway 10, right turn after departure, dial Leda and the Irum transition via upper November 857, after Mosul. Mike Oscar Lima Serra Uniforme. Approach control frequency 120.8, squawk 5412. Roger, this is the clearance go 1973 to Galeão, flight level 360 via upper November 857 until Mosul, runway used to be 10, by L departure, Leda in Rome transition, then fire, São Paulo departure, Salvador departure control be 120.8, conclude 5412, go 1973. Go 1973, readback is correct, correct to push back and start up. Roger, but ready to push back and start up clearance to 1973. Nove e meia, reduzindo velocidade 220. Dia 220, gol. Obrigado, amigo. Torre Salvador é o 2795, cruzando agora 100, confirmando a torre do Serra Vitor 367. 367 após o 366, descendo autorizada para 2500 europeus, altimetro em Salvador 904, livre de aproximação em nave, chama estabilizado na final do procedimento. SCP-294-367-366, reporte estabilizado em 2294, pro aviador, informação direta. 294, sendo indicação, desse mantém 040, chegada bom. 040, na bom, vai laborar o 367. Tocar RMT, vento 110 graus, 9 nós. Gira base, só que arremete na pistão do zero Olimpo 08, tem um trem embaixo checado. Ano 09.000, redução de velocidade 2009. 209. É 2. Minha estação desse mantém 050, chegada Mari. Então, meia após a etapa, você é a 2366, descida autorizada para 4.000 pés, altíssima aqui em Salvador, 1.094. Estimativo, gol 1.096, solicita após a etapa, voo CAVITO 368. Após a etapa, 368, parou, final do RNA, deu 1.096, descida autorizada para 2.500, estado 1.094. Está com o pano à esquerda, prossegue para a perna do vento, 9.500 pés e reportará através da torre Olimpo 08. Audácia. Roger, report to Equatex, go a 973. Finalizado, final RNAV da 10-2795 da Azul. 795, compartilha por cima sem nave, chame a torre Salvador em 1-9, decimal 95. 1895 com a torre 2795 azul, boa noite. ...08, para manter a separação regulamentar com os tráfegos que seguem para a final da 1-0, por gentileza, siga para a CEASA e aguarde novas instruções para a perna do vento. Sente, vai com a esquerda, vai para a responsabilidade da CEASA e aguarda instruções do Olympus 08. É, só confirmando, Olympus, a direita para ir para a CEASA, tá ok? Opa, desculpa, para a direita, o Olympus 08. Torre Salvador, boa noite, 2795, final RNAVE da 1-0, 2,5 milhas para o Sierra Vila 372, visual. Mas o 2795, formação de tráfego à esquerda, temos o P3, efetuando espera no setor, aguardando instruções para seguir para a final, não interfere com a sua aproximação. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-0 grau, 79. Azul 2795. Ciente do tráfego, livre pouso na 1-0, azul 2795. ...662, autorizado de TAP. Gol 2194, redução de velocidade 2709. 2070 aí? Firma. Gol 096. Gente, gol 096, aguarde para transferência com a torre. Pode. Cheque o vento pro azul 2795. 1-10 graus 99. Graças. Setor espera no setor Nordeste Salvador, não interfere com a aproximação. Sete. Quatro. Para 4.1-0-9-4, Serra, 2-1-9-4, redução de velocidade 2309. Agora 232-9-4. Salvador Power, keep me go 1973. Good point, 1-1-0, ready for takeoff. 1973, maintain position. Maintain your position, 1973. Azul 2795, solo ao 32, libera a direita, solo Salvador 1219. 219, obrigado. Azul 9148, aciona a identificação e a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste 9014. .3662, autorizado o final do procedimento de nave em descida para 2.500 pés, reporte quando estabilizado. .3662 para 2.500 pés, comaremos estabilizado. Sinalizador. Alfa, Kilo, Pax, 3, 4, 1, 2, já. Vivo Olimpo, está autorizado retornar para o circuito, reporte na perna do vento da pista no zero. Está retornando, reportará na perna do vento da pista no zero, Olímpico, 08. Afirmativo, só para informação também, daqui a pouquinho o senhor vai ter que ser feito uma nova espera, que já tem mais alguns tráfegos para sequenciamento. Sim, 08. Limpos, autorizado já a base para a pista 10, reporte na final da pista 10. Já base, reporte na final, controle checado, Olimpo 08. .096, solo 35, libera a direita, solo Salvador 1219. Direito 219. Olimpo, por gentileza, encurtando o tráfego, tá ok? Encurtando o circuito de tráfego para possibilitar a decolagem da próxima aeronave. Sim, a gente vai encurtar o Olimpo 08. Solo 096, prossegue Alfa Juliette, posição 09, parte 1. Alfa Juliette, 9, parte 1, 096. Olimpo 08, autorizado, toque arremetida, vento no 20 graus, 089. Livre toque arremetida para o Olimpo 08. O 2194, mantém a proa do Serra Vitor 368, autorizado final do procedimento, reporte quando estabilizado. Contra estabilizado. 3662, 3662, complete novo procedimento da RENAVE, chame torre 1 no 8, decimal 95. 2194, autorizada a descida para 2500 pés, reporte quando estabilizado. 2500, reporte quando estabilizado. Salvador, 3662, chame torre 118.95. Nós chamamos aqui, ninguém respondeu. Não sei como nós tínhamos, está nessa frequência mesmo? Vai de confirmação com a torre. Go ahead. 0973, I would like to inform you we are able to execute your takeoff immediately. Roger. Olymp 08, toque remeteu ao 38, curva esquerda, ingresso perna do vento, aguarde para girar base. Esquerda, perna do vento, aguarde para girar base, 08. Então 3662, me escuta? Na sua escuta, 3662. Tá muito baixa a transmissão, 3662. Pouco autorizado, pista 10, vento no 20 graus, 79. Autorizado, pode. Então, 3662. São Fortaleza? 2258, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída Momo Frutti, via Upezulu 19, pós Bangu, Abuco, prossegue conforme rota. Controle Salvador opera. 1208, raciona 5421 no transponder. 95. Sabe como eu vou a saída? Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, Frutti Transition. Fox Romeo, Oscar Tango India. Maravilha, até então autorizado por Fortaleza 370. Decolada 10, curva esquerda, Momo, Frotti, depois já fez o 19, Bangu, Abuco e direto. Controle então 208 e o transponde 5421, 38 depois. 5421, estamos pronto para o pushback acionamento, tanto 3258. Já estamos prontos para o pushback acionamento, 3258. One 973 the ground, the tower. Just in front of us, 3258. Yeah, I'm attacking 3258. I would like to maintain the route position for about 2194, vai passar o 372, baixado e checado. 2194, continua a aproximação, aguardando 2017 de pouso. Aguardando. São 3662, solo 41, libera a direita, solo Salvador, 1219. Liberizar, chamar o solo 219. Salvador Tower, do 1973. Go ahead. 1973, now ready to take off. Roger, maintain position. Maintain your position, go on 973. Beleza, torre, diminui o papel para o gol 2194. Tá, perna. Está bom. 2194, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 grau 79. Teve pouso, Gol 2194. TAM 3662, prossegue Alfa Juliette, posição 08, parte 1. Alfa Juliette, 08, parte 1. Autorizado o ingresso novamente na perna do vento da pista, ou no zero, reposte através norte da torre. Está retornando para o circuito, reportará através norte da torre, Olimpo 08. Olimpo 08, só apenas para melhor sequenciamento, mas quantos toques arremetidos o senhor pretende fazer? Dois toques arremetidos, um procedimento de instrumento e um outro toque arremetido ao final. Seis. O 1973, clear to line up, wait, runway 10. Welcome, I'm up and wait, runway 10, go 1973. Link 08, só para melhor sequenciamento nosso e do senhor, a gente, o senhor vai aguardar só apenas a decolagem do próximo tráfego da Gol e será autorizada a base de toque remetido. A gente está acompanhando, aguarda instruções para girar a base e tocar RMT 08. O 2194, solo aos 43, libere a direita, solo Salvador 1, 219. 219, gol 2194. Salvador, gol 2194, lembrando que você escuta. Boa noite. Gol 2194, boa noite, prossegue Alfa Juliette, portão seu Juliette. Alfa Juliette, reporta Juliette, gol 2194. 110 degrees, 7 knots. Ground degrees of takeoff, rounding 10, go 973. Olímpio, eu peço agora só que o senhor não se estenda muito para iniciar a base, que nós temos mais um tráfego na final. Tá, a gente vai encurtar a medida do possível, garoto. Go down, American 220. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to control the aircraft to the main apron gate 10. America, clear to toast, come to into the main apron. No, I'm going to the main apron, American 220. Think we have 09, 08 autorizado, toque remetido, vento 110 graus, 79. Good evening, Go 1973, dial departure. Go 1973, with a contact on departure, climb to flight level 360 via dial departure. Climb to level 360 via dial departure, Go 1973. Azul 9148, complete final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 395, muito obrigado, até daqui a pouco. Bom pouso. Taxi via Índia, ponto 010, torre 1895, ajuste no 014. Via Índia, ponto espera da 10, 1895, 1014 agora, até 382. 1194, ingresso Juliette, posição 03. Juliette, posição 03, voo 2194. Azul 9148, continua a aproximação, aguarda na pista livre. Sim, continua a aproximação, aguarda na pista livre, Azul 9148. 508, Tocor arremeteu aos 47, curva à direita, siga para o farol de Itapuã, aguardando instruções para girar base, pela direita, pista 10. Ok, curva à direita, o Olympus 08 prosseguindo pelo, para o farol de Itapuã, aguardando para girar a base. 9148, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 79. Antena com 7, livre pouso, azul 9148. Torre Olimpo 08, estando através sul, o nome 1500 pés. Tente Olimpo, só interceptar o farol de Itapuã, me fiz curvas pela esquerda, agora dando instruções para não toque revestida. Tente, iniciando curva pela esquerda, em espera, aguardando instruções, próximo ao farol de Itapuã, o Olimpo 08.